Artigos originais. Matemática, ensino escolar aos surdos. Daiane Kipper, mestrado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC. Especialista em Mídias e Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/092212312340732229. E-mail Daiane, kipper@hotmail.com. Janete Nis Muller, doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. Docente do Instituto Federal Farroupilha Campus de São Vicente do Sul. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/1424465712543383. E-mail janete.im@hotmail.com. Resumo. Na perspectiva da etnomatemática, além de vinculado aos estudos culturais em educação e aos estudos surdos, este artigo analisa as implicações da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, e do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, em relação ao ensino da matemática para alunos surdos incluídos em turmas comuns do ensino médio. Para este estudo, foram realizadas entrevistas com professores de matemática em uma escola de educação de surdos no Rio Grande do Sul, RS. Para análise do material empírico, utilizou-se discurso, na perspectiva foucaultiana, como ferramenta teórico-metodológica, de modo que recorrências e singularidades possibilitam problematizar "verdades" sobre o ensino de matemática a surdos. As análises apontam que a cultura ouvinte é tomada como parâmetro para a normalização surda, os docentes eventualmente se comunicam com os alunos surdos em língua brasileira de sinais, Libras, uso da Libras e atuação do intérprete são entendidos como recursos de acessibilidade ao conhecimento, as práticas pedagógicas não levam em conta as diferenças surdas, prejudicando a aprendizagem e a interação entre surdos e ouvintes. Há preconceito em relação aos surdos, e predominam saberes matemáticos academicamente legitimados. Assim, é necessário construir um currículo pautado na diferença surda, considerando as possibilidades de ensino e aprendizagem, para reinventar práticas a partir de concepções antropológico-culturais, de uso da língua de sinais e de valorização de marcas culturais surdas. Palavras-chave: matemática.etnomatemática.surdos.ensino.educação bilingue.